Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Sendo o Brasil um país tão grande e com uma tão grande miscigenação desde que Álvares Cabral atracou em terras de Veracruz, não é de estranhar que as expressões musicais brasileiras sejam muito mais do que o samba ou a bossa nova. Ora, os Axixins, a banda de São Paulo que edita os seus discos pela portuguesa Groovy Records, acaba de pôr cá fora mais um excelente trabalho, depois do álbum estreia do ano passado que os trouxe deste lado do Atlântico para uma digressão que teve o seu início em Portugal, com várias datas de norte a sul, tendo depois seguido para Espanha e Itália, lançam agora um single vinil 7 polegadas com dois excelentes temas, onde continuam o seu muito único percurso musical, denotando as influências do rock grangeiro da década de 60 e do psicadelismo. Fica por aqui um dos temas do single, demonstrando que os Axixins, apesar das óbvias referências do passado, constroem um som muito próprio e particular, denotando um carisma que vai faltando em muita da música atual. Mais informações em www.myspace.com/osaxixins e www.groovyrecords.com. Os Axixins. Sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.